Fecheiros 57, página 556, capítulo 43, Membros Fantasma. Desde a nossa partida da Escócia, que Fergus, o Sr. Willoughby, Jamie e eu vigiávamos com atenção os seis contrabandistas escoceses. Como nenhum deles fazia o menor gesto suspeito, acabei por descontrair, ainda que, à exceção de Innes, não tenha deixado de me mostrar reservada com eles. Innes era um homem calado, por isso não me surpreendeu descobri-lo certa manhã com a cara contraída numa careta silenciosa e dobrado em dois atrás de uma escotilha, como se travasse um silencioso combate interior. Tem dores, Innes? Perguntei-lhe. Ai! Ergueu as costas sobressaltado para voltar a agachar-se com um braço sobre o ventre. Venha comigo. Peguei-lhe pelo cotovelo para o levar ao meu camarote, onde lhe tirei a camisa para o examinar. Apalpei-lhe o abdómen, magro e peludo. As dores eram intermitentes. Faziam-no retorcer-se como um verme e depois desapareciam. Dava a sensação de que era uma simples flatulência, mas era melhor conferir. Respire fundo, pedi-lhe, apoiando-lhe as mãos no peito. Agora solte o ar. O rosto dele voltou a adquirir a cor habitual. Peguei numa das grossas folhas de pergaminho que usava como estetoscópio. Quando foi a última vez que esvaziou os intestinos? Perguntei-lhe, enquanto fazia um rolo com o pergaminho. A cara magra do escocês tomou a cor do fígado fresco. Murmurou algo incoerente, onde reconheci a palavra quatro. Há 4 dias? Inquiri, prendendo-o sobre a mesa para o impedir de escapar. Espera um momento, tenho de ouvir uma coisa para ter a certeza. Tal como eu pensava, ouvia-se claramente o rumor dos gases presos na curva superior do intestino grosso. Tinha o cólon bloqueado. Dali não vinha som nenhum. Está com gases, expliquei-lhe, e prisão de ventre. Sim, eu sei, murmurou Innes, procurando freneticamente a camisa que eu lhe retinha, enquanto lhe passava um sermão sobre a sua dieta. Não me surpreendeu saber que consistia quase por completo em carne salgada e biscoitos. E as ervilhas secas? E a aveia? Perguntei surpreendida. Innes não abriu a boca, mas a pergunta desatou uma torrente de revelações e queixas dos espectadores que se tinham amontoado no corredor. Como Jamie, Fergus, Marsali e eu comíamos com o capitão Rains, desfrutando dos banquetes de Murphy, ignorávamos quão deficiente era a comida destinada à tripulação. Ao que parece, o problema era que Murphy reservava as suas aptidões culinárias para a mesa do capitão, enquanto alimentar a tripulação lhe parecia mais uma entediante obrigação do que um desafio. Negava-se terminantemente a incomodar-se com tarefas como embeber alfarroba ou ferver aveia. A teimosa insistência dos escoceses, que reclamavam pela sua aveia, despertava a sua intransigência irlandesa. A questão que a princípio parecia um pequeno desacordo podia converter-se num problema mais grave. Falarei com o Sr. Murphy, prometi aos escoceses, e entreguei a Innes algumas ervas envoltas numa gaze. Por enquanto, prepare uma infusão com isto e beba uma chávena a cada mudança de turno. Se amanhã não tiver obtido resultados, tomaremos medidas mais rigorosas. Innes pegou no envoltório e, após inclinar a cabeça, agradecido, fugiu a toda a pressa. Depois de uma acesa discussão com Murphy, que foi concluída sem derramamento de sangue, concordamos que eu me encarregaria, todas as manhãs, de preparar papas de aveia para os escoceses, com a condição de usar só uma caçarola e uma colher. De não cantar enquanto o fazia e de não lhe sujar a sagrada cozinha. Na manhã seguinte, Jamie não se apresentou à mesa do capitão. Tinha saído na chalupa com dois dos marinheiros, com a intenção de pescar alguma coisa. Regressou ao meio-dia, alegre, queimado pelo sol e coberto de escamas. — Que fizeste ao Inês, Sassená? Perguntou sorridente. Escondeu-se na latrina de estibordo. Diz que o proibiste de sair de lá enquanto não tivesse cagado. Não lhe disse exatamente isso, expliquei. Disse-lhe que se até esta noite não tiver esvaziado os intestinos, terei de lhe fazer uma lavagem. Jamie deitou uma olhadela à latrina. Bem, esperemos que os intestinos cooperem. Caso contrário, com uma ameaça como essa, não sairá dali durante o resto da viagem. Não te preocupes. Agora que voltaram todos a comer papas de aveia, a barriga dele vai voltar a funcionar. Jamie lançou-me um olhar surpreendido. Voltaram a comer papas de aveia? O que significa isso, Sassená? Expliquei-lhe como tinha dado origem à guerra da aveia e o respectivo resultado final. Deviam ter recorrido a mim, comentou, enquanto lavava os braços. Suponho que o teriam feito, mais cedo ou mais tarde. Eu descobri por acaso, porque encontrei o Inês a grunhir atrás de uma escotilha. Disse ele, enquanto lavava o sangue do peixe com pedra-pomes. Estes homens não são como os teus arrendatários de La Libror, pois não? Comentei. Não. Submergi os dedos na bacia de água, deixando pequenos círculos nos quais boiavam escamas. Eu não sou senhor deles, só lhes pago. Mas eles gostam de ti, protestei. Depois recordei o relato de Fergus e corrigi. Pelo menos há cinco que gostam. Sim, o MacLeod e os outros têm-me afeto. Cinco deles. E apoiar-me-iam se fosse necessário. Pelo menos cinco deles. Mas não me conhecem bem, nem eu a eles. Exceto o Inês. Lançou a água suja pela borda e ofereceu-me o braço. Em Culloden morreu algo mais do que a causa do Stuart, Sassená. Bem, vamos comer? Na semana seguinte descobri o que diferenciava Inês dos restantes. Talvez arrebatado pelo sucesso do meu purgante, apresentou-se voluntariamente no meu camarote. Gostava de saber, senhora, disse cortesmente, se existe algum remédio para uma coisa que não se tem. Como? Devo ter feito uma cara surpreendida, porque ele mostrou-me a manga vazia, a modo de exemplo. O braço, explicou. Não o tenho, como pode ver. No entanto, às vezes dói-me horrivelmente. Durante anos pensei que estava louco. Confessou um pouco corado e baixando a voz. Mas estive a falar com o Sr. Murphy e ele disse-me que lhe sucede o mesmo com a perna que perdeu. E o Fergus costuma acordar com a sensação de que está a meter a mão amputada num bolso alheio. Sorriu e cintilaram-lhe os dentes sob o bigode caído. Se é tão comum sentir um membro que já não existe, talvez se possa fazer alguma coisa. Compreendo. Esfreguei o queixo, refletindo. É comum experimentar sensações numa parte do corpo que se perdeu. Chama-se membro fantasma. Quanto à solução, tentei recordar se existia alguma terapia. E enquanto pensava, para ganhar tempo, perguntei como perdeu o braço. Por envenenamento de sangue, explicou indiferente. Um dia fiz um pequeno corte na mão com um prego que infectou. Foi uma sorte, porque assim evitei ser levado com os outros. Os outros? Olhou-me com surpresa. Os outros prisioneiros de Ardsmuir. O MacDoub não lhe disse nada? Quando a fortaleza deixou de ser prisão, todos os escoceses foram enviados para as colónias, com um contrato de servidão, exceto o MacDoub, por ser um homem importante que eles não queriam perder de vista, e eu, que tinha perdido o braço e não servia para trabalhos pesados. A ele levaram-no para outro sítio. A mim perdoaram-me e libertaram-me. Como vê, se não fosse a dor que me ataca de vez em quando, teria sido um acidente afortunado. Com uma careta, fez o gesto de esfregar o braço inexistente. De imediato se deteve, encolhendo os ombros, como que para explicar o problema. Compreendo. Quer dizer que esteve na prisão com o Jamie. Não sabia. Comecei a remexer na minha caixa de primeiros socorros, perguntando a mim própria se teria algum calmante que servisse para aquele tipo de dor. Sim. Inês ia perdendo a timidez e começava a falar com mais liberdade. Teria morrido de fome se o MacDoob não tivesse vindo procurar-me quando o libertaram. Foi procurá-lo? Pelo canto do olho vi um reflexo azul. Era o Sr. Willoughby que passava. Chamei-o por meio de sinais. Sim. Quando o libertaram, foi investigar se algum dos homens que tinham enviado para a América havia regressado. Encolheu os ombros. A falta do braço exagerava o efeito. Na Escócia não restava nenhum, exceto eu. Compreendo. Sr. Willoughby, que se pode fazer quanto a isto? Expliquei o problema ao chinês, o qual tinha uma solução. Voltámos a despir a camisa a Inês, e enquanto eu tomava notas, ele pressionou-lhe firmemente com os dedos certos pontos do pescoço e do torso. Braço está num mundo fantasma, explicou. Corpo não. Aqui, no mundo de cima. Braço quer voltar. Não quer estar longe, corpo. Isto, anmo. Aperta, aperta, acalma dor. Mas também dizemos, braço não voltar. E como se faz isso? Inês começava a interessar-se pelo procedimento. O chinês revolveu a minha caixa de primeiros socorros, tirou um frasco de pimentões picantes secos e pôs uma pequena quantidade num prato para os aquecer. Enviar fumo de mensageiro, Fan Jiao, a mundo fantasma. Falar com braço. Depois, sem pausa, cuspiu copiosamente sobre o coto de Inês. Ei, maldito pagão! Gritou o escocês, com os olhos dilatados pela fúria. Como te atreves a cuspir-me? Cuspo, fantasma! Corrigiu o Sr. Willoughby, retrocedendo precipitadamente para a porta. Fantasma tem medo de saliva. Já não volta. Apoiei uma mão no braço são de Inês. Ainda lhe dói o braço? Perguntei. A fúria começou a passar-lhe. Bem, não, admitiu, dirigindo um olhar carrancudo ao chinês. Mas nem por isso vou permitir que me cuspas quando te apetecer, verme. Ah, não, replicou o Sr. Willoughby, muito sereno. Eu não cuspo. Agora tu cospe. Assusta teu fantasma. Inês coçou a cabeça num gesto entre a ira e o riso. Bem, que me crucifiquem, disse por fim, abanando a cabeça, e começou a vestir a camisa. De qualquer modo, creio que da próxima vez tentarei com um chá, Sra. Fraser. Capítulo 44. Forças da Natureza. Sou um tonto, disse Jamie. Falava com ar triste, enquanto observava Fergus e Marsali conversando junto ao balaústre. E por que dizes isso? Perguntei, ainda que tivesse uma ideia bastante aproximada da resposta. Passei 20 anos a desejar ter-te na minha cama, disse ele, confirmando as minhas suposições. E quando regressas, disponho as coisas de tal forma que não posso beijar-te sem ter de me esconder atrás de uma escotilha. Além disso, cada vez que me viro, sou surpreendido por esse cretino do Fergus a olhar-me com rancor. E a culpa é toda da minha própria estupidez. Em que estaria eu a pensar quando tomei aquela decisão? Inquiriu, afincando um olhar fulminante no casal que namorava com carinho. Bem, a verdade é que a Marsali só tem 15 anos, disse eu. Suponho que tentaste portar-te como um pai ou um padrasto. Pois é, olhou-me com um sorriso de reprovação. E a recompensa por tão abnegada atitude É que não posso tocar na minha própria mulher. Claro que podes tocar-me. Peguei-lhe numa mão para me acariciar suavemente. O que não podemos é dar rédea solta à nossa paixão. Em minha defesa, devo dizer que tinha boas intenções, sussurrou melancolicamente enquanto sorria. Bom, já sabes o que se diz das boas intenções. O quê? Que delas está o inferno cheio. Tentei retirar a minha mão da dele, mas ele não me permitiu. Muito acertado, disse. Eu queria que a rapariga pensasse bem no que ia fazer, antes de ser tarde demais. E o resultado final da minha intervenção foi que passo metade da noite acordado, a ouvir o Fergus gemer do outro lado do camarote, além de ter de suportar os sorrisos da tripulação quando me veem passar. Como são os gemidos? Perguntei fascinada. Jamie pareceu um pouco aturdido. Bom, é só. Fez uma breve pausa. Tens ideia do que fazem os homens na prisão, Sassená? Por estarem tanto tempo sem as mulheres? Posso imaginar. Suponho que sim, reconheceu. E seguramente acertas. Há três possibilidades: utilizarem-se mutuamente, enlouquecerem ou despacharem sozinhos. Compreendes? Voltou-se para o mar com um sorriso que mal se via. Achas que estou louco, Sassená? No geral, não, respondi sinceramente. Não, não fui capaz. Ainda que de vez em quando pensasse que me teria agradado enlouquecer, confessou pensativo. Também não recorri à homossexualidade, acrescentou com uma careta irónica. Imagino que não. O desespero e a necessidade podiam levar a tal. Alguns homens que, em condições normais, teriam ficado horrorizados com a ideia de utilizarem outro homem. A Jamie, nunca. Conhecendo as suas experiências às mãos de Jack Randall, era mais provável que enlouquecesse antes de recorrer a tais atos. Na prisão não há qualquer privacidade, disse ele. Acho que isso me incomodava mais do que os grilhões. Dia e noite. Sempre à vista de alguém, sem outra maneira de proteger os próprios pensamentos, senão fingindo que se dorme. Quanto ao outro assunto, com um breve resfolegar passou o cabelo por trás da orelha. Bem, a pessoa espera que a luz se apague, pois a única privacidade está na escuridão. Passei mais de um ano com grilhões, Sassená. Levantou os braços, abriu-os meio metro, e cortou bruscamente o movimento, como se tivesse atingido um limite invisível. Só podia fazer isto. Era impossível mover as mãos sem que as correntes fizessem barulho. Se há coisa que conheço muito bem, Sassená, concluiu baixinho, lançando um olhar a Fergus, é o ruído do homem que faz amor com uma mulher ausente. Encolheu os ombros e olhou-me com um meio sorriso, sob o seu humor zombeteiro. Vi espreitar escuras recordações no fundo dos seus olhos. Também vi uma terrível necessidade, um desejo tão forte que não tinha sucumbido à solidão, à degradação e à distância. Aquele apetite saía-lhe da medula dos ossos e os meus pareceram dissolver-se. A mão dele estava a 2 centímetros da minha, longa e potente. Se lhe toco, pensei, vai possuir-me aqui mesmo na coberta. Como se me tivesse ouvido, ele pegou-me subitamente na mão e encostou-se-me à coxa. Às vezes, Sassená, seria capaz de te possuir debaixo do mastro, com as saias erguidas até à cintura, e ao diabo com a maldita tripulação. Apertámos as mãos enquanto ele correspondia com uma amável inclinação de cabeça à saudação do artilheiro. Sob os meus pés, soou a campainha que nos chamava para a mesa do capitão. Fergus e Marsali abandonaram os seus jogos de amor para descerem, e a tripulação iniciou os preparativos para a mudança de turno. Nós continuávamos de pé, junto ao balaústre, olhando-nos nos olhos. O capitão envia-lhe cumprimentos, Sr. Fraser, e pergunta-lhe se tenciona ir comer com ele. Era Maitland, o camareiro, que cumpria o seu recado mantendo uma prudente distância. Jamie respirou fundo e afastou os olhos de mim. Vamos imediatamente, disse. E depois de ajeitar o casaco sobre os ombros, ofereceu-me o braço. Vamos chacenar. Um momento. Encontrei no bolso o que procurava há algum tempo. Tirei-o e pus-lhe na mão. Ele ficou a olhar para a imagem do rei Jorge III. Este é o preço a pagar, expliquei-lhe. Vamos comer.